pôr do sol do Vidigal. E eu lembrando de nós dois em Fortal. Me perguntando onde será que ela tá. Afogando o amor nesse gin tropical. Posta em direta diz que sente saudade. Usando fake você finge tão mal. Eu sei que lá no fundo tu sente falta de quando seus problemas sumiam no meu pau. Tá com raivinha que eu não falo mais com ela. Teu choro é falso igual atriz de novela. Sabe que não vai mais me ver nem ouvir. Se não for no seu fone ou então na sua tela. Tá parecendo emoji triste essa novinha. Eu tranquilão comendo todas que eu queria. Se arrependeu foi tipo tarde demais. Tá implorando um pedacinho da minha bica. Tá implorando um pedacinho da minha vida. Dissimulada toda desentendida. Tô com saudade porque quer provar do bom. Ela se desespera procurando saída. Melhor você entender o sinal. Você foi embora e foi o fim de uma era. Agora eu tô namorando com as minhas notas. Eu casei com dinheiro, tô tirando férias. Fumando um no pôr do sol do Vidigal. E eu lembrando de nós dois em Fortal. Me perguntando onde será que ela tá. Afogando o amor nesse gin tropical. Posta em direta diz que sente saudade. Usando fake você finge tão mal. Eu sei que lá no fundo tu sente falta de quando seus problemas sumiam no meu pau. Olha o que ela faz depois de duas doses. Fica doidona, bate neurose. Joga essa bunda, dá um puxo no bode. Chama as amigas, mas faz que fode. Hoje tem after, hoje tem shot. Hoje tem tudo aqui no meu camarote. Então joga o bumbum, se tu tiver com sorte. Hoje tu vai ser minha Brasília, mami, mami. Do sol do Vidigal. E eu lembrando de nós dois em Fortal. Me perguntando onde será que ela tá. Afogando o amor nesse gin tropical. Posta em direta diz que sente saudade. Usando fake você finge tão mal. Eu sei que lá no fundo tu sente falta de quando seus problemas sumiam no meu pau. Me perguntando onde será que ela tá. Afogando o amor nesse gin tropical. Posta em direta diz que sente saudade. Usando fake você finge tão mal. Eu sei que lá no fundo tu sente falta de quando seus problemas sumiam no meu pau.